Bom dia, professor Sérgio. Bom dia, Guilherme, amigos e amigos da CBN. É um prazer estar aí participando ao vivo com vocês aqui de Brasília, por telefone. E como é que estão sendo esses últimos dias aí em Brasília quanto a este mandato de deputado federal, já que agora com a confirmação Ratinho Júnior está voltando mesmo para a Câmara dos Deputados, como é que dá para fazer até um balanço deste período em que você esteve à frente deste gabinete? Olha, amigos, ouvintes da CBN, é uma bênção de Deus muito grande, né? A gente poder, eu estive aqui no 2012, 4 meses, no lugar do Ratinho Júnior, e agora, de fevereiro do ano passado até hoje à noite, encerra esse meu período aqui como deputado federal, porque o Ratinho Júnior volta a partir de amanhã, ele reassume o mandato. Na verdade, primeiro suplente, então eu me afasto, mas olha, digo para vocês assim com muito carinho, foi uma oportunidade muito grande também para a cidade de Foz do Iguaçu e para a região, porque a gente pôde assim trazer o nome de Foz do Iguaçu, colocar no foco, no centro de muitos debates aqui em Brasília. Várias instituições, órgãos, entidades de Foz do Iguaçu se valeram da minha boa vontade, da minha dedicação aqui em Brasília para resolver questões. Estivemos na luta aí por questões da União Oeste, do INSS, da Receita Federal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, de comunidades terapêuticas, tipo Esperança em Cristo, Sagrada Família, que trata de prevenção de drogas. E também tivemos aqui em Brasília uma atuação assim, bastante forte durante o ano todo, o ano passado, né, e no início desse ano, nessa luta aí da questão do Parque Nacional, da garantia do acesso dos veículos privados de turismo, esses pais de família poderem trabalhar dentro do Parque Nacional. Outra coisa que a gente teve uma atuação bastante séria também foi nessa legislação toda que cria as lojas francas de fronteira, os free shops. Então, fiz aqui em Brasília audiência pública com a presença da CIF, sim, de lojas aí de Foz, Codefoz, Prefeitura, fizemos painéis em Foz, atuamos aí. Então, eu avalio assim, de forma muito positiva a importância de Foz do Iguaçu e extremo oeste aí do Paraná ter representante aqui em Brasília. Né? Saio de cabeça erguida, né? Na expectativa, na esperança, aí, estamos aí numa pré-candidatura para tentar, de repente, uma eleição direta, sem ficar na suplência para deputado federal, faz parte de todo um processo. Né? Agora mesmo, acabei de chegar aqui no gabinete, que estava participando de uma reunião na CNBB, né, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a OAB, na campanha que esses órgãos estão fazendo em todo o Brasil, por eleições limpas esse ano, contra o financiamento por parte de empresas, de campanhas eleitorais. Então, acabei de participar desse movimento aqui em Brasília, então é uma honra muito grande. Estamos encerrando essa passagem nossa por aqui e com a certeza de que o gabinete aqui do deputado Ratinho Júnior vai continuar à disposição de Foz do Iguaçu. Qualquer demanda de qualquer setor da comunidade pode dirigir a mim, que o Ratinho Júnior vai continuar defendendo aí a nossa cidade. Agora é fundamental o amadurecimento político de Foz do Iguaçu, no sentido de se eleger deputado federal, que não seja eu, mais um, dois, três. A nossa cidade tem um colégio eleitoral para eleger pelo menos 2 deputados federais de forma direta, sem ser suplente. Então, essa é uma coisa muito importante. Você veja, no fim do ano passado, eu consegui ali de última hora 4 milhões de reais para a segurança pública, dinheiro a fundo perdido para a nossa cidade. Esse ano, já de cara, 800 mil reais para construir o CATS, né, para atendimento psicossocial, atendimento de problemas de saúde mental, 1 milhão de reais para o CATS, que trata álcool e drogas, mais 643 mil de equipamentos para o hospital municipal, mais 500 mil para a reforma do fórum eleitoral. Ou seja, tudo isso acontece porque tem deputado federal aqui. Se nós não tivéssemos a minha presença aqui no início desse ano, na hora de abrir o orçamento do país, de maneira alguma, nós seríamos contemplados com a construção desses 2 CAPs aí em Foz do Iguaçu para atender a comunidade, esses equipamentos que vão para o hospital municipal. Então, é fundamental a presença de deputados federais representando Foz aqui em Brasília. E também informo aqui que na edição de hoje, inclusive da Gazeta do Iguaçu, está publicada uma matéria com o prefeito Reni Pereira chamando atenção para esse fato, justamente, de que Foz do Iguaçu precisa de representação em Brasília, chamando, inclusive, para o voto útil nessas eleições de 2014, para que Foz consiga eleger representantes lá na Câmara dos Deputados. Professor Sérgio, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigado, eu que agradeço. Um bom dia a todos os amigos ouvintes da CBN.